Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Alô, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria, em primeiro lugar, contar para vocês que está aqui o meu amigo Daniel Bertorelli, com o qual nós estamos planejando um curso sobre cinema, sobre os grandes filmes do passado. O Daniel tem longa experiência de cinema, trabalhou com o Sylvester Stallone, é profissional da área, e eu sempre me interessei muito por cinema, fiz curso de cinema antigamente, na Comissão Estadual de Cinema, cheguei a participar da elaboração do filminho de 8mm que ganhou um prêmio, mas era apenas uma curiosidade, nunca pretendi ser um cineasta. Eu aprendi muitas coisas que eu não tinha interesse profissional nenhum, inclusive estudei teatro com o Eugênio Kuznet, e um dia ele chegou para mim e declarou que eu era o pior aluno que ele já tinha tido. E eu, para grande alívio dele, informei que eu não pretendia ser ator, que era apenas cultura geral que eu estava adquirindo. Então, daí ele acalmou. Então, quando tiver o programa do curso pronto, eu apresentarei aqui para vocês. Mas hoje temos uma outra novidade, que é o seguinte. O professor Wolfgang Schmidt me honrou com um convite para escrever o prefácio do seu novo livro, que ele diz que deve ser o último. É compreensível, porque ele já está completando 90 anos e já escreveu uma coleção de livros absolutamente memoráveis. Eu considero os livros mais importantes de filosofia científica que publicaram nos últimos 50 anos, de longe, né? E esse aqui é o principal de todos. Vocês vão ver por quê. O prefácio vai ser publicado em inglês, então eu acho que não tem nenhum problema eu ler para vocês em português. Né? Tá, então eu vou ler e, se for preciso, comentar alguma coisa. Se eu entender algo do que eu estou lendo, eu comento. Então, vamos lá. Vamos lá. Há inumeráveis estudos sobre a evolução dos conhecimentos, mas nenhum, ou quase nenhum que eu saiba, sobre a evolução da ignorância. No entanto, basta um leve exame para comprovar que os conhecimentos que perdemos são pelo menos tão numerosos e valiosos quanto aqueles que adquirimos. Os homens que dispuseram em círculos aquelas pedras de Stonehenge sabiam por que estavam fazendo isso, mas até hoje nos perguntamos em vão qual o objetivo dos seus esforços. Temos 1000 teorias sem provas sobre a finalidade e as técnicas de construção das pirâmides do Egito. Mas, quanto mais lemos sobre a ciência dos faraós no monumental Le Temple de l'Homme, do arqueólogo polonês Waller de Lubitsch, mais temos de confessar que, no fim das contas, não a compreendemos. O Homo Neanderthalensis sabia, por evidência imediata, se era um tipo de antropóide ou de homem. Mas nós até hoje não temos muita certeza de uma coisa ou da outra. E quanto mais louvamos a autoridade da ciência, mais se multiplicam as fraudes científicas que pouco a pouco vão minando a credibilidade pública de todo cientista. O desempenho patético da Organização Mundial da Saúde perante o Covid-19 transformou a ideia mesmo de autoridade médica mundial num objeto de chacota igualmente mundial. Pior, não há certeza nenhuma de que o celebrado progresso do conhecimento não consista unicamente do aumento do número de registros materiais cada vez mais inabarcáveis por qualquer inteligência humana, mesmo superior. Às vezes me pergunto se o reservatório de conhecimentos mineralógicos guardado nas bibliotecas, arquivos, microfilmes e vídeos de mineralogia não constitui um cabedal de dúvidas e perguntas tão vasto quanto o conjunto mesmo dos minerais ainda não estudados. A própria ciência da organização dos registros de conhecimento, por meios eletrônicos ou quaisquer outros, supostamente destinada a facilitar o seu manuseio, já se tornou um ramo de conhecimento tão amplo e inabarcável que uma vida de estudos não dará a ninguém a certeza de havê-lo dominado. Eu, quando era jovem, eu fiz um estudo, ele chegou a ser publicado, sobre sistemas de arquivamento. E naquela época eu já fiquei aterrorizado com a complexidade desses sistemas. Né? Quer dizer, você arquiva as coisas e cria os índices, supostamente para facilitar, mas o índice em si mesmo é um problema inabarcável. Por que nenhum cientista é honesto o bastante para confessar que não somente o universo da sua ciência, mas o próprio índice desse universo transcende infinitamente a sua capacidade de visão? Eu me lembro de um livro chamado O Sonho de Descartes, que ele estudava o progresso das matemáticas. E dizia que, àquela altura, o livro já tem mais de 20 ou 30 anos, naquela época, o número de trabalhos originais que se publicavam anualmente só sobre matemáticas puras era tão grande que os chefes de departamento de matemática nas universidades não conseguiam entender as propostas de, novas propostas de investigação, então eles soltavam ou negavam verbas assim, no escuro. Isso quer dizer, eles não tinham o menor controle sobre o conjunto da sua ciência. E note bem, não era mais complexa da ciência, era mais simples, que era matemática pura. Hein? E como é possível levar a sério um profissional que parece não ter consciência dos limites mais óbvios da sua capacidade de exercício profissional? Segundo todos os indícios e evidências, o progresso do conhecimento, por mais que tantas pessoas acreditem nele, não é o nome de uma realidade palpável e descritível, é uma metonímia, o nome de uma profissão de fé, ou melhor, de um problema. De um problema, até agora, insolúvel. De fato, não podemos medir o quanto aprendemos se não sabemos o quanto esquecemos. Isso me parece a coisa mais óbvia do universo, não é isso? Se você perde um conhecimento e adquire outro, quanto você ganhou? Nada. Você não sai do lugar. Então, é óbvio que o repertório da ignorância é a única medida que você tem, o único instrumento de aferição que você tem para saber se você, de fato, progrediu no conhecimento ou não. A impressão que nós temos de progresso do conhecimento é, em parte, vamos dizer, uma impressão visual causada pelo número de aparatos técnicos que apareceram. Vamos dizer, isso é evidentemente uma metonímia, porque tudo aquilo é conhecimento. Falo, não. Aquilo é um aspecto, ou um pedacinho do conhecimento. Você não pode medir o conhecimento pelo número de equipamentos que ele está gerando. Isso é inteiramente absurdo. Não é isso? Então, a única noção que nós podemos ter de progresso do conhecimento depende da aferição da ignorância, isso é a aferição dos conhecimentos perdidos. E basta um pouquinho de estudo da história antiga para você ver que a quantidade de coisas que os antigos sabiam que nós não sabemos mais é um negócio assombroso. Mas não precisa nem recuar 5 mil anos. Se você pegar, vamos dizer, os vitrais das catedrais medievais, hoje nós não sabemos como eles eram feitos. E os caras sabiam fazer, tanto que fizeram. Quer dizer, era algo que durante muito tempo foi propriedade pública. Muita gente sabia. E apagou, não é isso? Então, quando você pega, às vezes, alguns textos, que também não precisa ter 5 mil anos, textos de 500, 600 anos, você vê que, às vezes, você tem dificuldades insolúveis na interpretação desses textos. Bom, então, você, por esses dados, você obtém uma medida do esquecimento, e daí você vê que o progresso do esquecimento é tão grande quanto o progresso, provavelmente tão grande quanto o progresso do conhecimento, ou mais, ou maior. Né? Quer dizer, eu não estou usando essa expressão progresso da ignorância, assim, a esmo, não é uma figura de linguagem. Eu estou falando de um conceito material, né? Quer dizer, são dados que foram perdidos. Né? Sem a história da ignorância, a crença no progresso do conhecimento é apenas um síndrome de Dunning-Kruger universal. Dunning-Kruger é aquela teoria mais do que comprovada de que quanto menos você sabe uma coisa, mais você acha que sabe. Justamente porque não sabendo nada, você não tem dúvidas a respeito. Mas o caso mais grave se dá quando não apenas um conhecimento é perdido, mas a negação de que ele houvesse algum dia existido se consagra na opinião da massa e da elite acadêmica como uma certeza inquestionável, fundamento de todo o senso da realidade. É de um caso desse tipo que trata este livro do Dr. Wolfgang Schmidt. O autor já havia abordado o assunto em suas obras anteriores, mas aqui ele o esmiuça em detalhes tão dramáticos que se torna impossível ao leitor honesto deixar de perceber que o episódio não é apenas um engano, mas um escândalo epistemológico de proporções colossais, trágico e intolerável. O Dr. Schmidt dá a esse fenômeno o nome de bifurcação. Trata-se da distinção pretensamente irredutível, estabelecida por Descartes, Newton e outros cientistas no ingresso da Idade Moderna, entre qualidades primárias e qualidades secundárias dos objetos materiais. As primeiras seriam os traços matematizáveis, extensão e peso, por exemplo, e constituiriam a única realidade objetiva das coisas. As segundas, como a cor ou o cheiro, seriam apenas alterações ocorridas no corpo e na mente do observador humano, e jamais poderíamos ter a certeza de que existem no mundo externo. A ideia mesma de que as qualidades mensuráveis existem no próprio objeto percebido e não na mente humana, que as mede, já é bastante estranho, de vez que, primeiro, os próprios termos mensurar e mensuração vêm do latim mens, que quer dizer a mente. Segundo, toda medição é comparação entre dois objetos, ou entre um objeto e um padrão imaginário, sendo inconcebível que um objeto isolado, solto no espaço vazio, tivesse medidas em si mesmo. Estou dizendo o seguinte, nada tem medidas em si mesmo. Tudo tem medida em comparação com alguma outra coisa. Quer dizer, medida em si mesmo é uma expressão autocontraditória. Em segundo lugar, enfatiza corretamente o professor Smith, com base em estudos mais recentes como o de James Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, de 1986, que se existe uma coisa absolutamente impossível, e eu ressalto absolutamente impossível, é que as qualidades sensíveis percebidas nos objetos estejam no nosso cérebro ou em qualquer outra parte do nosso corpo ou da nossa alma e não nos objetos mesmos. Aliás, se essas qualidades dos objetos existissem apenas no nosso cérebro, isso aqui é fundamental, se essas qualidades dos objetos existissem apenas no nosso cérebro, também estariam aí necessariamente as medidas deles. O mundo das pretensas qualidades primárias seria tão subjetivo quanto das secundárias. Ou seja, tudo que você está medindo só existe na sua mente. Aonde você capta esses objetos para medi-los? Só pode ser na sua própria mente. E, portanto, a medição também está na sua mente. Não tem escapatória. Agora, eu pergunto assim, como é que sabe? Ninguém vai dizer que Descartes era um idiota ou que Newton era um idiota. Claro que não. Como é que sábios dessa envergadura caíram nesse negócio? No caso do Newton, eu não estudei direito, não conheço suficientemente a biografia de Newton para entender isto. Tá certo? O que eu sei do Newton é assim, que 90% do trabalho dele foi elaborar uma nova teologia. Ele queria criar uma nova religião, um novo cristianismo, sem a trindade, quer dizer, um cristianismo reduzido à unidade absoluta, mas como se fosse um islamismo cristão. Tá, né? Isso foi o grande assunto da vida dele. O resto foi apenas detalhe, como se diz, parte da demonstração que ele queria fazer. Então isso quer dizer que a visão que o pessoal tem do Newton, como cientista puro, já é totalmente errada. Né? Aliás, eu já dei uma aula sobre este outro assunto, que popularmente, mas também nos meios acadêmicos, o pessoal tem a ideia de que a entrada da modernidade, que foi assim, foi o advento da ciência pura, da ciência tal como a entendemos hoje, que afastou então do mundo as superstições medievais, como astrologia, alquimia, etc, etc, etc. E isso é exatamente o contrário da verdade histórica. Veja, durante a Idade Média, em geral, os autores escolásticos aceitavam a ideia, por exemplo, da influência dos planetas sobre a vida humana. Mas influência material, Santo Tomás quer, os astros são corpos e, portanto, eles só podem influenciar corpos, eles não podem influenciar almas nem intelecto. Tá certo? Mas materialmente eles podem influenciar o nosso corpo e, através do corpo, podem produzir as nossas paixões, nossas neuroses, etc, etc, etc. Essa era uma ideia corrente. Mas ninguém ligava para isso. Quer dizer, Santo Tomás diz isso, mas ele não passava o tempo lendo horóscopo. Tá entendendo? Ninguém fazia isso. Entre o século XV e XVI vem a onda moderna de astrologia e alquimia, que é um negócio absolutamente avassalador. Se você pegasse os grandes astrólogos e alquimistas que apareceram na história, são todos do Renascimento, não são da Idade Média. E, ao contrário, quando aparece mais tarde uma segunda onda científica, como essa do Descartes e Newton, eles estão tentando amenizar o impacto desse negócio mágico-alquímico, né? E fazer um negócio mais controlável. Mas a Idade Moderna começa com a maior onda de ocultismo que existiu na história. E as pessoas têm ideia exatamente oposta. Quer dizer, também é o caso de perguntar como é que um erro histórico tão monstruoso pode ter se universalizado? Como é que uma crença tão obviamente falsa, né, comprovada, historicamente falsa, por milhares de historiadores, se espalha no mundo? Não é isso? Então, você precisa ver uma coisa. Uma coisa é a ciência, outra coisa é a imagem pública da ciência. A imagem pública da ciência é criada em parte por cientistas interessados, em parte por grandes empresas que precisam disso, e em parte pela mídia. Em parte por um monte de professores imbecis que põem minhoca na cabeça dos seus alunos nas universidades e escolas secundárias. Mas, bom, o nosso assunto não é esse, não podemos investigar isso agora, certo? Apesar da sua absurdidade intrínseca, ou antes, por causa dessa absurdidade, a bifurcação serviu de pretexto à mais ambiciosa reivindicação de autoridade que já se viu no mundo, desde aqueles dias festivos em que Júlio César se declarava descendente carnal da deusa Vênus. Pois se só as entidades medidas pelos físicos são objetivamente reais, e tudo mais só existe na mente fantasiosa da humanidade ignara, a conclusão é inescapável. Só os físicos conhecem a realidade e podem distingui-la da fantasia. Dito de outro modo, ou você obedece aos físicos ou é um doido varrido. Poucos profissionais da física são, por sua vez, doidos varridos ao ponto de declarar essa ideia em público. Mas no segredo dos seus corações e do seu grupo de colegas, muitos acreditam nela piamente. Aguarda-se o dia em que se proclamarão descendentes carnais de Vênus. Acreditam tanto que tomam em geral consenso científico como a palavra final em todos os assuntos, não só científicos, como também filosóficos, morais, religiosos, políticos, psicológicos, etc. Sem notar que, no fim das contas, consenso é apenas um número de votos e não tem mais confiabilidade objetiva do que qualquer argumento retórico. Aliás, consenso é um argumento retórico. Qual é a definição do discurso retórico? É aquele que toma como premissas as crenças geralmente admitidas pelo auditório. Você não vai mais fundo do que isso. Quer dizer, que se todo mundo acredita que as coisas são assim, assado, você toma isso como premissa do seu argumento. E se você conseguiu demonstrar que o seu argumento é confirmado por essa premissa, não se discute mais o assunto. Não é isso? Ao passo que, vamos dizer, já se você pega o discurso dialético, ele é o contrário, ele examina a validade das premissas, ele discute as premissas, o discurso retórico não, ele aceita com a crença do público é como é que se diz, a palavra de Deus, né? Vox populi, vox Dei, vamos dizer, a norma básica do discurso retórico é essa, vox populi, vox Dei, né? Então, a opinião geral, a opinião do auditor nunca é desafiada. Já o discurso dialético é o contrário. O discurso dialético consiste em você pegar vários discursos retóricos, compará-los uns com os outros e discutir as premissas, né? Então, como foi possível que Descartes, o príncipe da racionalidade moderna, desse origem a tantos disparates? Desde logo, não creio que Descartes fosse tão racional quanto se diz. No seu livro mais importante, Meditações de Filosofia Primeira, ele promete contar experiências cognitivas reais sucedidas ao seu eu pessoal, histórico. Mas, de repente, sem perceber, salta dessa narrativa de fatos psicológicos concretos para a pura análise de um eu filosófico genérico abstrato, acreditando piamente que ainda está falando do seu eu real biográfico. Isso é notável, assim. Eu me pergunto como é que alguém pode ter lido as Meditações de Filosofia Primeira sem perceber que lá na metade o Descartes mudou de assunto sem que ele mesmo não percebeu. No meu livreto Visões de Descartes, demonstrei que a experiência da dúvida radical, tal como a formula Descartes, é uma total impossibilidade psicológica. Dito de outro modo, é impossível você duvidar do que quer que seja sem você afirmar alguma outra coisa. Toda dúvida é baseada em algo que você toma como certeza. Certo ou errado, tem que ter certeza. Tá certo? Se você não tem nenhuma certeza, você não pode ter dúvida alguma. Ou seja, o reino da dúvida universal é um mito, é uma impossibilidade. Não é isso? E é isso que eu estava conversando agora mesmo com o Daniel, a respeito do filme sobre a Matrix. Quando os caras vieram com aquele negócio de um mundo totalmente falsificado, né? O Trito mostra aqui, né, uma coisa que parece banana, tem casca de banana, tem gosto de banana, nasce como nascem as bananas, mas é uma falsa banana. Não, isso não existe. A falsificação, por definição, é falsificação de detalhe. O próprio diabo não pode falsificar tudo. Por isso que tem o famoso ditado, o diabo diz 9 vezes a verdade para poder mentir melhor na 10ª. Se ele não tivesse de posse de nenhuma verdade, ele não poderia mentir, porque ele mesmo não saberia o que está se passando. Não é isso? Então, por exemplo, se o diabo quer enganar você, algo da sua psicologia ele tem que saber, ele tem que saber de verdade. Se tudo que ele pensa da sua psicologia é falso, ele é que foi enganado e não você. Então, o engano total não existe, a dúvida total não existe. E como é possível que as pessoas tomem a ideia da dúvida total como ponto de partida da filosofia, meu Deus do céu? Quando um pouquinho de experiência da vida mostra que essa dúvida total não existe. Ela não é pensável. Só existe dúvida parcial. E sempre a dúvida é um ponto mínimo. Então, demonstrei que a experiência da dúvida radical, tal como a formula Descartes, é uma total impossibilidade psicológica. Quando o homem conta que realizou algo e notamos que esse algo é impossível, temos de concluir que ou ele não realizou nada, ou realizou outra coisa, dando-lhe um nome errado. Ele fez uma coisa e deu o nome da outra. Se Descartes não pode ter realizado a experiência que ele alega, qual é a experiência que efetivamente realizou em lugar dela? Esse foi o meu assunto lá no livrinho Visão de Descartes. Nenhum estudioso de Descartes parece ter notado o paroxismo de desatenção com que o filósofo salta do seu eu biográfico para o conceito abstrato do eu filosófico. Mas também nenhum levantou sequer a hipótese de que o famoso gênio mau talvez não fosse um mero artifício literário inventado pelo filósofo para facilitar a exposição de uma ideia abstrata, e sim o relato de uma experiência interior perfeitamente real, uma obsessão religiosa autêntica. O gênio mau é o seguinte, o Descartes, a um certo ponto, ele diz, então suponhamos que o mundo todo foi criado por um gênio mau para me enganar, para me levar a conclusões erradas, tá certo? E ele diz, bom, ainda assim, eu teria certeza do meu próprio eu, porque eu estaria na confusão, eu confessar que estou confuso, eu tenho confusão. Confesso que eu existo. Portanto, a certeza da existência do observador humano é irredutível. Não podemos escapar dela. Tá certo? Então, pessoal, imagina que essa hipótese do gênio mau foi um artifício literário inventado pelo Descartes para explicar a sua teoria. Mas, quando vemos os famosos sonhos que Descartes teve durante os famosos 3 sonhos que teve durante a viagem, você vê que a obsessão do gênio mau está ali, já está no próprio sonho, meu Deus do céu. É uma coisa muito profunda nele. Ele está sendo conduzido por uma ventania que o está levando, né? Uma ventania que supõe que é uma coisa muito má que o está levando. Então ele tem essa obsessão do gênio mau, está dentro dele. Em favor dessa hipótese, clama em altos brados o fato de que, após proclamar o ego cogitans, o eu pensante, como fonte de toda certeza, o filósofo acaba por reconhecer que esse ego não funda certeza nenhuma, exceto a da sua própria existência, só podendo escapar dessa prisão subjetiva mediante o apelo a Deus. Existe algum meio? Eu adquiri a certeza de que eu existo porque eu estou pensando. Muito bem, ninguém discute isso. Porém, como é que eu vou partir desta certeza interior, subjetiva, para a certeza dos objetos do mundo externo? Não existe essa ponte. O único meio que Descartes tem de sair dessa é dizer, Deus é bom, ele não ia me enganar. Deus não é o gênio mau. Deus é um gênio bom, então ele não pode ter criado o mundo inteiro só para me enganar, então eu acredito no mundo exterior. Falo, bom, mas de onde ele tirou esse Deus? Deus não tinha entrado na história, pô. Hein? Não é como o Deus de Santo Agostinho, porque no Deus Santo Agostinho, a dúvida interior, o eu pensante, ela tem a presença do próprio Deus no eu pensante. Né? O Descartes não, o eu pensante é independente de tudo. Não tinha Deus nenhum. O eu pensante não precisava de Deus. De repente, o eu pensante precisa de Deus, não para ele existir, mas só para ele pular da sua certeza subjetiva para o mundo exterior. Então, não é um negócio tão profundo quanto o eu, né? o ego cogito do Santo Agostinho. em vez de uma pura questão teórica de epistemologia, temos aí um drama teológico, resolvido por meios teológicos. Ele está com medo do diabo e ele apela a Deus. Fala, quer uma coisa mais simples do que essa? Você fica com medo do diabo, porque você vai pedir socorro para outro diabo? Não, você vai pedir para Deus. E foi isso que ele fez. Então, você vê que este drama estava presente dentro dele, aparecia até no sonho, meu Deus do céu. Então, este aqui é um dado real da psicologia de Descartes. Né? Então, temos aí um problema de drama teológico resolvido por meios teológicos. Resolvido por meios teológicos, mas disfarçado em pura epistemologia teórica. O que não é nada surpreendente no homem que adotou como regra de vida a máxima "eu caminho disfarçado". Depois uma nota aqui. Quem não leu a magistral biografia de Descartes, Maxime Leroy, Descartes, filósofo máscara, Descartes, filósofo com máscara, de 1929, não tem ideia de quanto o fingimento e a camuflagem foram fatores decisivos na vida e na produção escrita do filósofo. Dito de outro modo, Descartes era um verdadeiro embrulhão. Enganou todo mundo. Por exemplo, quando ele estava na Holanda, que era um país protestante, ele casou com a mulherzinha na igreja protestante, embora ele fosse católico. E por que ele fez isso? Porque ele queria ter boas relações com os protestantes. Por quê? Ah, a suspeita de que ele fosse um espião jesuíta infiltrado no meio protestante. Porque das duas, uma. Ou ele era o espião jesuíta e estava enganando os protestantes, tá certo? Ou ele fingia que era católico, mas casava na igreja protestante. Isso é sacana. Ou ele sacaneou os protestantes ou sacaneou os católicos. Não tem explicação. Tá certo? Então, o cara era um homem filósofo de máscara. Muito nele é coisa de fingimento. Por que esse fingimento? Não sei. Não adianta você vir com a teoria do Leo Strauss, de que não, ele escrevia de maneira camuflada, porque tinha medo da autoridade. Mas que nada, ele não tinha medo de nada. O homem, veja, o Descartes, fisicamente, um homem de uma coragem extraordinária. Ele, uma vez, ele conseguiu parar, vamos dizer, um motim dentro do navio, ele sozinho puxou a espada, enfrentou todos os marinheiros, fez o cara desistir do motim. Ele ia ter medo de fofoca? Mas nunca, né? Se ele fez essa coisa, ele tem algum motivo que nós jamais saberemos. Ou ele era realmente espião, ou ele era um falso católico. Não tem outra explicação. Nos dois casos ele estava mentindo, né? Então, e de fato ele adotou esse lema, o caminho disfarçado. Vê que coisa impressionante. É gozado que os intérpretes de Descartes não mencionam isso. Eu só descobri isso nessa biografia do Maxime Leroy, que eu saiba, nunca mais foi reeditada. Eu descobri essa edição de 1929. Tem aqui. Como? Essa biografia é genial. Por que não reeditaram? As pessoas às vezes esmiuçam detalhes na vida dos filósofos e dos escritores, né, os detalhes mais comprometedores, e ninguém se interessa por essa coisa do Descartes. Né, saber se ele era um espião que estava enganando os protestantes ou era um falso católico que estava enganando os jesuítas. Se ao longo dos séculos a bifurcação cartesiana, ao afirmar-se como certeza absoluta, compartilhada por boa parte da classe acadêmica, chegou a produzir tantas absurdidades, e este livro tornará evidentes algumas das piores, isso talvez tenha a ver com os disfarces e fingimentos que estiveram presentes na sua origem. Um amigo meu já falecido, que era um gênio da psicologia clínica, me disse: "Neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. A experiência da vida ensina que quando as coisas se tornam inextricavelmente confusas, é porque alguma falsidade esquecida continua ativa sob pilhas de sombras e camuflagens. A bifurcação é a maior, mais ativa e mais letal dessas falsidades." O Dr. Smith já examinou em obras anteriores, mas no presente livro ele vai além do exame crítico e constrói toda uma teoria alternativa à totalidade tripartite, como ele a chama, para libertar a ciência de uma neurose de 4 séculos. Não creio que na presente geração de cientistas e intelectuais acadêmicos haja muitas criaturas capazes de perceber a dimensão da reforma científica, da reforma que o professor Wolfgang Smith fez por meio de seus livros e que nesse ele leva a sua conclusão irrecusável. Mas é inevitável que os próximos séculos venham admitir que aquilo que o professor Smith fez com a ciência foi mais do que uma reforma, mais até do que uma cura psicanalítica. Foi um exorcismo. Então, está aí apresentado o livro. Eu não quis mexer muito no conteúdo do livro, não vou, como diz, eu chamo spoiler, né? Não vou fazer isso, spoiler, contar o conteúdo do livro antes de você ler o livro, não vou fazer isso. Então, estou apenas anunciando o livro e atraindo os leitores para ele. Espero que eu tenha conseguido despertar a curiosidade do leitor, né? Em vez de ler o livro, então ele já lê o prefácio para saber se vale a pena. Ele vai saber, vale a pena, você tem que ler esse livro, né? Então, eu acho que a finalidade do prefaciador é esse, não é tomar o lugar do autor, tá certo? Mas atrair a atenção para o que ele tem a dizer, tá bom? Então, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Hoje tem uma nenezinha aqui, se ela der um palpite de vez em quando, é a opinião dela. Então vamos lá. Aqui, Pedro Eduardo Gomes pergunta: o repertório da ignorância possui alguma relação com a ideia da douta ignorância proposta por Nicolau de Cusa? Eu acho que não, acho que o objetivo dele era completamente outro. É uma coincidência de termos, né? Bertone Barbosa de Oliveira: o conhecimento por presença intuído pelo sujeito em face do objeto seria uma refutação das alegações da bifurcação, sem sombra de dúvida, já que antes de exprimir-se há uma gama de informações na consciência do mesmo sujeito. É óbvio. Quer dizer, a presença do objeto é um conhecimento que você tem dele. Tá certo? Você não precisa tê-lo conceituado, você não precisa nem tê-lo percebido ainda. Né? Você só pode perceber no ambiente aquilo que está presente no ambiente, e que está presente antes de você tê-lo percebido, meu Deus do céu. Quer dizer, esta presença anterior é condição da possibilidade da percepção. Isso quer dizer, nós sabemos muito mais coisas do que a nossa consciência registra. Vocês devem se lembrar, nas primeiras aulas do curso, aquele experimento que eu fiz com o baralho. Não é isso? Quer dizer, você tem duas pilhas de cartas, tá certo? E você tem que adivinhar se é um negócio positivo ou negativo. E bota um eletrodo na sua cabeça e eles veem que quando é a carta negativa, o seu cérebro já registrou a coisa antes de você virar a carta. Então, quer dizer, existe uma espécie de uma premonição, não é isso? Sem essa premonição, não tem percepção nenhuma. O Dr. Miller descrevia um quadro que ele chamava despersonalização epiléptica, caracterizado pela perda da capacidade de adivinhação, e mostrar que o sujeito com isso aí fica totalmente desorientado. E se você não tem alguma premonição, você não tem percepção também, né? Então vamos lá. Professor, quais os livros mais Marcos Campos, quais os livros mais importantes de Wolfgang Schmidt, além do mencionado hoje? Olha, o primeiro livro, ele tem livros muito importantes, quer dizer, sobre a mitologia da ciência, né? Sobre os mitos científicos, livros sobre cosmologia cristã, tem um monte, não é isso? Klaus Werner: a física tem alguma correlação importante com a filosofia? Obviamente tem. Não é isso? Mas não nesse sentido que os caras estão querendo fazer, que a física é que resolve todos os problemas. Fala, é impossível. Não? Mas a próxima pergunta esclarece mais isso aqui. Verônica Santos Ribeiro: por que não podemos dizer que as dimensões espaciais dos objetos da natureza são características primárias deles? Nós podemos dizer, desde que nós admitamos que esses objetos existem no mundo físico fora de nós. Se não, não. Se os objetos, vamos dizer, a presença dos objetos só existe na minha mente, onde está a medição deles? Também na minha mente. Tá certo? Para que você tenha acesso a objetos reais, é preciso que eles existam fora da sua mente. Quer dizer que a distinção de qualidades primárias e secundárias é válida até certo ponto, desde que você não estabeleça entre essas duas uma hierarquia de realidade. Quer dizer que essas qualidades são mais reais do que as outras. Eu falei, isso não faz o menor sentido. Para que essa distinção seja possível, é necessário que as duas qualidades existam realmente e fora da minha mente. Senão, não. Se os objetos percebidos estão, vamos dizer, na minha mente, eu só posso medir objetos mentais. Não há possibilidade de você medir fisicamente. Não é isso? Você pega o objeto e tire dele todas as qualidades secundárias. Não é isso? Não sobra nada. Como é que você vai medir esse objeto vazio? Então, as qualidades secundárias são as que me mostram a presença do objeto. Um objeto que fosse constituído... Leibniz já observava, um objeto que fosse constituído apenas das suas medições não poderia existir jamais. Ou seja, as qualidades matemáticas não podem dar realidade a um objeto. Para ter realidade é preciso que ele seja algo. Ou seja, ele tem que ter uma substância. Algo que ele é, um quid que ele é. Leibniz já observou isso aí. Ou seja, claro que existem as qualidades matemáticas, é evidente, mas elas estão no objeto real que está fisicamente presente a mim. Senão, as qualidades primárias são apenas secundárias. Estevam Esse óculos está ruim. Esse tipo de citação de Descartes, ando disfarçado, pode ser uma atitude involuntária do filósofo de nova geração, idade moderna, que tem uma formação distorcida, que destona os pensamentos socráticos. É possível que todos eles... quanto mais eu leio a filosofia moderna, eu mais vejo que o elemento de fingimento é muito grande. Não é isso? O Leo Strauss tem aquela teoria de que eles escrevem em linguagem cifrada porque eles têm medo da autoridade... Eu acho que não é isso. Não é isso? Então, se por exemplo você leu o Maquiavel, leu o meu livrinho sobre Maquiavel, o elemento de fingimento e de mentira ali é monstruoso. E eu não vejo que na versão com essa linguagem disfarçada ele se tornasse mais defendido da autoridade. De jeito nenhum. Ao contrário, quanto mais ele disfarçou, ficou mais ofensivo ainda. Tanto que todo mundo se revoltou com o livro dele. Então, que raio de disfarce é esse? Parece coisa do Ciro Gomes, está entendendo? Quer dizer, quanto mais te disfarça, mais está visível. Então, a hipótese do Leo Strauss, você me desculpe, mas eu acho totalmente furada, de que todos escrevessem assim para se disfarçar, para não ser alvo de perseguições, etc. Ah, não, você está jogando a culpa nos outros. Eu acho que o cara mente porque ele é mentiroso. Não é isso? Então, se você quisesse realmente... dizer coisas que poderiam ser perseguidas pela autoridade. Bom, a melhor maneira de você escapar desse problema, sabe o que é? É você ir para um país onde aquela autoridade não manda. Como o próprio Descartes. Você está com medo dos católicos, você vai para a Holanda. Você está com medo dos protestantes, você volta para a Itália ou para a França. Qual é o problema? Hein? Então, essa camuflagem da linguagem, não. Essa explicação do Leo Strauss nunca me convenceu. Eu acho que o elemento de fingimento ele está presente mesmo a partir dessa época. Você não pode esquecer que o advento disso tudo veio junto com um progresso extraordinário do teatro. Não é isso? E que, por exemplo, se você pega as dissecações de corpos, eram feitas num teatro. Num auditório. Tá certo? Então, o elemento teatral está muito presente ali. Além disso, existe um estudo incrível de um autor espanhol que mostra que a ideia da dúvida metódica o Descartes tirou de uma peça antiga, peça romana. Mas, quer dizer, havia um elemento teatral na dúvida metódica. Hein? Então, tudo isso tem que ser estudado pela história desse período. É estudar, de fato, mas a pessoa não relaciona uma coisa com outra. Entendeu? Por exemplo, o cara que está estudando lá a influência do teatro de Plauto, né, no Descartes, ele não está estudando ao mesmo tempo esse elemento da física, da bifurcação. Então sou eu que estou juntando essas coisas. E eu não sou um historiador da ciência, historiador de filosofia. Eu, para elucidar isso aqui, eu precisaria anos de dedicação a este assunto específico. O que eu posso fazer, eu, como, vamos dizer, um filósofo informal, um ensaísta, eu posso sugerir, né? Olha, existe esse problema, precisa ser estudado. Alguém, quem tem mais tempo do que eu, por favor, vá lá e resolva esse negócio. Tá certo? Então, o elemento teatral é muito importante em todo o pensamento desse período. Quando você lê, por exemplo, as obras de Michel de Montaigne, que o pessoal acha um primor de sinceridade, eu não. Mais recentemente existe estudo sobre o elemento retórico nos ensaios de Michel de Montaigne. Então, não é que ele está sendo sincero, ele está fingindo ser sincero para obter um efeito literário X ou Y. Não me interessa discutir agora. Mas também existe essa autora, Denise Bonhomme, né, que estudou os elementos ocultistas na filosofia no pensamento de filósofos iluministas, como Voltaire. Né, e depois no elemento de filósofos, na obra de autores francamente materialistas e cientificistas, como ela foi de Vigny. Não é isso? Nós podíamos fazer a mesma coisa. Outro dia eu estava pensando no Graça Aranha. Né? O Graça Aranha, o sujeito foi educado na Igreja Católica, até dele conheceu o Tobias Barreto. Tobias Barreto devastou com a fé dele, ele virou um materialista. Tá, né? E depois ele escreve aquele livro dele, O Canaã. E no Canaã você vê, tem um elemento profético no Canaã, porque ele confronta dois alemães, Milkau e Lenz. E o Milkau é um alemão clássico, goetiano, humanista, etc. E o Lenz já é um proto-nazista, né? Eu digo, ué, mas isso aí não veio acontecer realmente na Alemanha? Veio, não é isso? Então, de onde que ele tirou isso? Foi do materialismo que ele podia concluir isso, mas de jeito nenhum. Tá certo? Então, tem lá um elemento, que, aliás, o Gilberto Freire enfatiza, tem um elemento místico ali. Não sei, místico ou ocultista, como queira chamá-lo. Tá certo? Então, tudo isso aqui é uma multidão de problemas e temas. Você vê aqui no meu livro, Jardim das Aflições, eu expliquei que eu botava muitas notas de rodapé para sugerir teses universitárias que precisavam ser feitas sobre isso, sobre aquilo, sobre centenas de estudos. Quer dizer, eu não sei a solução desses problemas, alguém tem que estudá-lo para resolver. Um problema que eu sugeri, e que até hoje ninguém estudou, seria, assim como existe a religião comparada, devia existir a ciência do ateísmo comparado. Porque eu vejo que um sujeito que é um ateu de origem católica é diferente de um ateu de origem protestante, ou de origem judaica, ou de origem muçulmana. Então você tem uma tipologia do ateísmo, não foi feita até hoje, que é um assunto mais interessante do que esse. Né? Então eu espero que um dia algum aluno meu falar, não, professor, aquele negócio que você estudou lá, eu vou estudar aquilo até o fim. Quer dizer, são teses universitárias inexistentes, mas que têm de existir. Entendeu? Se as universidades fossem sérias, elas estudariam tudo isso. Mas, na verdade, o pessoal só estuda aquilo que o chefe de departamento, né, já disse, você repete o que ele disse e daí ele te dá uma boa nota. Bom, Lino Miguel Falcão, saudações lusitanas, professor Lava, saudações. Dá para explicar melhor o que é a bifurcação, segundo o professor Wolfgang Smith? Quando é que sai o livro sobre o Kant? Bom, quando sai o livro sobre o Kant, eu não sei. Eu estou escrevendo ainda, eu não escrevi nem a metade, né? E tem outro livro que eu também comecei, que é o Marcha dos Abismos, também estou na metade. A bifurcação é simplesmente a divisão do mundo entre dois tipos de qualidades. As qualidades primárias, que são as qualidades mensuráveis, que Descartes e Newton tomam como assim, qualidades objetivas, que existem nos objetos em si mesmos. E aquelas qualidades que dependem do aparato de percepção humana, dependem do nosso corpo. Por exemplo, você perceber a cor ou o cheiro de um negócio é uma reação física que você tem. Tá certo? Porém, o fato de ser uma reação física sua quer dizer que existe apenas dentro de você? Pensa bem. Imagine se todo o mundo das sensações existisse somente dentro de nós e não no mundo exterior. Isso quer dizer, você suprime o mundo e o mundo inteiro continua ali porque está dentro do seu cérebro. É concebível uma coisa dessa? É absolutamente inconcebível, é absurdo, é estúpido. Né? Quer dizer, você supor que o nosso cérebro tem este poder? Eu digo, olha, já aconteceu para você de você acordar do sono, de repente você não sabe onde você está? Né? Quer dizer, se o mundo em volta fosse constituído apenas das suas recordações, isso jamais poderia acontecer. Mas você esqueceu do o mundo, mas você abre os olhos e você está no mesmo quarto onde você dormiu, na mesma cama, com as mesmas pessoas, etc. E isso restaura a sua memória. Quando nós usamos, vamos dizer, os objetos como elementos mnemônicos, né? Você pega, sei lá, você faz uma marca qualquer num papel, tá, para te lembrar de alguma coisa. Você está usando o mundo externo como suporte do mundo interno. Nunca o contrário. Quando Kant diz tudo que o mundo externo nos dá são elementos caóticos que a nossa mente organiza, eu falo, eu vou botar ordem nas estradas, nos prédios, na construção, etc. Ou ao contrário, eu vou me apoiar nisso tudo para botar ordem no meu pobre mundo interior. Quer dizer, é claro. Agora, o Kant, é o seguinte, o Kant nunca saiu da casa dele, está entendendo? Ele vivia num mundo fechado da cabeça dele. Né? Eu que já viajei, que já vivi 20 vidas em uma, você está entendendo? Eu sei que não está tudo na minha mente. Eu sei que sem o mundo externo eu esqueceria tudo. Existem esses experimentos de privação sensorial. Você põe o sujeito no escuro, né, isolado, de maneira que ele não tenha sensação nenhuma, o cara fica desesperado. Não aguenta. Não é isso? Então, tudo que nós percebemos depende de um suporte no mundo exterior, meu Deus do céu. Viram? Inclusive o nosso próprio corpo. O meu corpo não é exterior em relação à minha mente? É? Será que o meu corpo também é imaginário, só existe dentro do meu cérebro? E onde está o meu cérebro? É o corpo que está no meu cérebro ou o cérebro que está no meu corpo? O que, que eu chamo de cérebro, se não um elemento material entre outros? Você pode pegar um cérebro e pegar na sua mão. E onde está aquele cérebro? Está na sua mão ou está no seu cérebro? Quer dizer, essa ideia da bifurcação leva a tantos absurdos, né, que eu não vejo nem meio motivo para alguém levar essa porcaria a sério. E, no entanto, há 3 ou 4 séculos, o pessoal acredita nisso. Então, o professor Smith tem toda a razão. Dizer, isso precisa ser destruído já. Isso aí é a origem de toda loucura contemporânea. Quem assinalou isso já foi o próprio Edmund Husserl, que tinha assinalado isso no livro A Crise das Ciências Europeias, que é, para o meu gosto, o melhor livro dele. Não é isso? Outros filósofos também mexeram nisso, mas ninguém com a profundidade e a exatidão do professor Smith. Muito bem, então vamos parar por aqui. Hoje já foi demais. Né? Vocês aguentaram bem, sobreviveram. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.